Uvne Yerushalayim, Ir HaKodesh, Bin Chera Veyamenu, Baruch Ata Adonai, Bone, Berachamav Yerushalayim. Amen. Cada vez que penso na crucificação de Cristo, me vem à imaginação uma cena cruel. Um homem sem pecado, um Deus que desceu para salvar o seu povo, sendo levado para fora da cidade, caminhando rumo ao Calvário. Quem sabe Jesus olha para trás e diz: Jerusalém, Jerusalém, ah, se tu soubesses que eu vim para te reconciliar com o Pai, mas destes as costas para mim. Ah, se tu soubesses que desci para te curar, mas não quisestes me ouvir. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quisestes. Vezes eu quis te ajuntar, mas você não quis minha voz ouvir. Muitas vezes tentei te avisar, mas virastes as costas pra mim. Tantas vezes chorei por você, entreguei minha vida na cruz. Em minhas mãos trago as marcas da dor. Eu te amo, meu nome é Jesus. Por Jerusalém, meu sangue verti. Por Jerusalém, eu tanto sofri. Por Jerusalém, fui levado à cruz. Por Jerusalém. Por Jerusalém, meu sangue verti. Por Jerusalém. Por Jerusalém fui levado à cruz. Por Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar, mas você não quis minha voz ouvir. Muitas vezes tentei te avisar, mas virastes as costas pra mim. Tantas vezes chorei por você, entreguei minha vida na cruz. Em minhas mãos trago as marcas da dor. Eu te amo, meu nome é Jesus. Por Jerusalém, meu sangue verti. Por Jerusalém, eu tanto sofri. Por Jerusalém, levado à cruz. Por Jerusalém, por Jerusalém, meu sangue verti. Por Jerusalém.